3597, complete a aproximação e chame a torre Salvador, é 198 decimal 95. 295, 3597. No 804, Livre, Santa 2000, Neto Altina 2018, tudo estabilizado. 2018, tudo estabilizado, seu pai. No 995, para 3000. 995. Vimos, desça para 3000, pai. Chegou no número 7, acendo a identificação, desça e mantenha 4 mil pés, o altímetro é Salvador, 190 no 8, chegada é bom. Chegada bom, Cosmo 5. Bom dia, essa identificação desça para 5 mil pés, altímetro em seu valor 908, chegada é bom. 5 mil pés na ponta do 971, 5.002. Boa noite, 04, completa a aproximação, chame torre 1, 8, decimal 95. Um 995, livre elétrico, supera 2000, forma estabilizada no curso do localizador da nova. Destino para 2000, livre elétrico, o porto era estabilizado, gol 995. Bom dia, Gono 897, essa identificação desça para 5 mil pés, altímetro em Salvador no 08, chegada é bom. Gono 07 desça para 3 mil pés. 3 mil pés, Gono 607. Gono 795 desça para 4 mil. tivesse que levar as informações direto pelo. Mano, pelo já, agora não tem essa. Tá livre. Estabilizou o Golo 995, minha lefta aberta. Golo 995, complete a aproximação, chama a torre Salvador em 1895. 189, Golo 995. 1895. 1895, Golo 995. 07000 LS, será para 2000, informe estabilizado no localizador. Localizador José, tem para no localizador Gonomé, 07. Bolo 795, desce para 3.000 pés. 3.000 pés, bolo 795. 897, desce para 4.000. no 607 já estabilizado? No 607 estabilizado no momento, tem o capacete. Sete aproximação, chame Torre Salvador, é 1 no 8, decimal, metro, coisinha. 1 no 8, 9, 5. 1 no 8, 9, 5, a Torre Salvador, com 907, obrigado. 1 no 5, 10 pra 2000. Estimativo, saliva LS descendo pra 2000, com 1018, estabilizado no localizador, dá uma zero. Pode estabilizado, com 1 no 7, 9, 5, descendo pra 2000. Vou no 897, desça para 3000, aguarde a final do LS, FMI, pista, 1 no 0. 3000, aguarda na respeita, mandaram 1 no 0. Gol no 7 no 5, completa final de cima torre 1 no 8 no 5. 1 no 8 no 7, SP2 no 6, TNH 1 no 0 no 8, autorizado LS, repasse estabilizado. 2000 no 0 no 8, autorizado XC1 no 0, repasse estabilizado 1 no 8 no 7. Correida 1-0, voo 1897. Voo 1897, completa a sinal LF, chama do Rio 1895. Patangótica do Luau, façando a identificação. Ótica do Luau, façando o cone, mantenha uma centena, voa direto coral.